What are we talking about here? Mighty Most Def. It's simple mathematics. Check it out. Essa noite falei com o Pac, ele pediu pra dizer que o ego aprisiona a alma, impede os niggas de crescer. Não confunda crescimento com joia, carro, mansão. Pac disse sobre alma, nobreza do coração. Falou que do lado de lá o sofrimento é cruel e não existia a mansão dos criminosos no céu. Não conseguia entender porque ao redor tinha dor e tanta gente em desespero como um filme de horror. Pac queria só uns backs e uns sons pra curtir, mas entendeu que não teria nada disso ali. Senti a dor daquelas almas que ajudou sucumbir. Ódio da Lerte pelo Oeste e a morte do Big. Sempre vivia por aqui, não aceitava a morte. Procurava por vingança pelo ato covarde. Quando pensava em ir, algo trazia de volta. Disse que sempre o escutavam em um tom de revolta. I have something to offer to business that hasn't been shown before. You know, I have a whole energy that represents not just black youth, but white youth, Mexican youth. You know what I'm saying? That change right before you go from being 18 and unresponsible to when you go to being like 21, 22 and the whole world's on your shoulders. Pac me disse que o ego é o que nos prende à matéria, e que mesmo depois da morte era refém dessa merda. Ainda diz inferno e céu é o estado da mente. Após a morte você vê tudo aquilo que sente. Falou das causas Black Panthers e de toda a revolta. Disse que o amor vence a miséria, a violência e as drogas. Pac me disse pra tentar orientar os irmãos que o ódio atrai mais ódio e gera destruição. Disse que as mágoas o tornava outro refém da dor e só compreendeu os danos quando tudo acabou. De pouco a pouco se cansou de sofrimento e rancor. Foi quando achou uma saída, encontrou o amor. Pac me disse, vá em frente, siga a intuição. Mostre pro mundo e pro rap o poder da oração. Mesmo sendo na contramão, continue o caminho. Implante a regeneração, nem que seja sozinho. It is my sensitive side that likes to blow up the hard side. Because if my image or my reputation could stop a confrontation before it happens, I'm fine. You know what I'm saying? I know how it is day to day. It's a constant man ego check going on in this street, in this world. So part of that is just like, you know, o tempo, a vida e o tempo. Pac se foi e deixou os seus momentos. E por aqui ainda seguimos contra o vento. Nem sempre tudo é da forma que queremos. É, tem que viver, tem que aprender, tem que crescer, desenvolver. E no final a gente entende o porquê. Isso que Pac me pediu pra dizer. First of all, nobody can call me a sellout. I'm not going for that. I'm not even in that. I'm not looking for approval from the black community because we don't give approval. You know, we don't really do nothing but exist. So it's not like black people could tell me you a sellout or you true blue. You know what I'm saying? It's not that. I'm not even caught up in that. But I can see that, you know what I'm saying? The one thing we do have in common as black people is we share that poverty.